já chega na minha mesa, riando nos moleque. Olha essa tese, ela já chega na minha mesa, riando nos moleque. Pede cigarro, bebe uísque, quebra garrafa de Xandô. E quando seca nosso balde, ela chama o garçom. Bebe todas, não dá mole, ela é super perigosa. E se alguém der em cima dela, ela diz, já vou embora. É a Zizi, é a Zizi, é a Zizi, a garota das tese. Mesa pra tomar toda a tua cerveja. Ela chega sorrindo pra ti, vai tomar todo o teu uísque. Não adianta tu ficar brabo, ela fuma todo o teu cigarro. Não adianta nem tu reclamar, hoje a Zizi vai te alisar. É a Zizi, é a Zizi, é a Zizi, a garota das tese. Ela já chega na minha mesa, riando nos moleque. Olha essa tese, ela já chega na minha mesa, riando nos moleque. Pede cigarro, bebe uísque, quebra garrafa de Xandô. E quando seca nosso balde, ela chama o garçom. Bebe todas, não dá mole, ela é super perigosa. E se alguém der em cima dela, ela diz, já vou embora. É a Zizi, é a Zizi, é a Zizi, a garota das tese. Tua mesa pra tomar toda a tua cerveja. Ela chega sorrindo pra ti, vai tomar todo o teu uísque. Não adianta tu ficar brabo, ela fuma todo o teu cigarro. Não adianta nem tu reclamar, hoje a Zizi vai te alisar. É a Zizi, é a Zizi, é a Zizi, a garota das teses.